A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje, sábado, 17 de dezembro de 2016. Estamos na nossa última edição do ano. Contatos aqui na sua rádio para que você possa interagir conosco. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, 45988282828, isso no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo, né, atendido pela Luciana, que está sempre de bem com a vida, isso mesmo num sábado pela manhã. Se bem que sábado é um ótimo dia, né? Eu particularmente gosto muito do sábado. Você também pode instalar o aplicativo Transamérica Foz no seu tablet ou smartphone e levar a sua rádio onde você estiver. É só fazer o download do aplicativo Transamérica Foz no Google Play ou na Apple Store, gratuitamente, sem nenhum tipo aí de armadilha escondida ou propaganda. E o Marco das Três Fronteiras, que está fechado para reformas desde o dia 20 de outubro, deve reabrir aí para visitas na semana que inicia agora, né, a partir do dia 21, com diversas novidades. Estão sendo finalizadas as obras do Centro de Visitantes e o local ganhará aí uma vila cenográfica, Praça das Missões Jesuíticas, Praça das Três Fronteiras e Praça de Entrada. Também será entregue um novo e amplo mirante de contemplação e habilitado um show de luzes e águas em torno do Obelisco do Marco. O visitante poderá contar ainda com um bicicletário, estacionamento, nova passarela de acesso, nova bilheteria, serviço de apoio ao turista, parque infantil e, claro, com um restaurante Cabeça de Vaca, uma das melhores vistas aí do pôr do sol na fronteira, com muita gastronomia para você. Outras informações você encontra no site marcodasamericas.com.br. Ó, curtiu? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas desenvolvidas nas redes sociais em Foz do Iguaçu e região, né, com geração de conteúdo relevante, vai até a fanpage no Facebook do time do Foz Cataratas Futebol Feminino. E aí você pergunta, ué, mas vocês já não destacaram a fanpage do Foz Cataratas meses atrás? E eu respondo, exatamente, mas é que hoje vale aí mais do que nunca, né, dar uma forcinha em dose dupla para as poderosas do Foz, porque elas encaram no Uruguai o Sportivo Limpenho do Paraguai na semifinal da Copa Libertadores da América de futebol feminino. E ó, se chegar na final, o time da fronteira enfrentará ou o Estudiantes de Guárico da Venezuela ou então o Colón do Uruguai. Foz Cataratas, que é até agora o único time com 100% de aproveitamento na competição e tem, portanto, né, a chance de levantar seu primeiro caneco continental. Em 2012, Foz Cataratas quase chegou lá, né, perdeu para os pênaltis na decisão para o time do Colo-Colo do Chile e agora tem mais essa chance. Então, ó, meninas, na torcida aí por vocês e esperamos aí, quem sabe, né, um título, uma classificação para a final, enfim, estamos na torcida, tá? Estamos na torcida pela vitória de vocês. O link para curtir a fanpage do Foz Cataratas Futebol Feminino está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Natal do Fronte! Ho, ho, ho, ho, ho! Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio! Ô, criançada chata do caramba! Oh, oh, oh, mas que tranquilidade, hein? Agora não tem nenhum amiguinho na fila. Devem todos estar nas lojas comprando. Que maravilha a minha comissão. Oh, oh, oh, como é bom ficar aqui, ó, mexendo no meu saco bem cheio e lendo as cartinhas que chegam, ó. Como essa aqui, ó, do amiguinho Herodontes. Vamos ver o que ele está pedindo. Herodontes, vamos lá. Papai Noel, eu me chamo Herodontes. Nesse Natal, o presente que eu quero é mudar de nome. E com razão, amiguinho, ó. Herodontes, hein? Oh, oh, oh, oh, oh. Mas eu, olha só, amiguinho, eu sou só o bom velhinho, não sou juiz, nem ajudante de cartório, ó. Não vou poder fazer nada. Vou parar agora de ler cartazinhas, porque esses envelopezinhos passaram nas mãozinhas de muita gente antes de chegar aqui. Isso dá o quê, amiguinhos? Dá micose, erupções cutâneas. Sem falar que carta é coisa de pobre, né? Que não tem aí seu smartphonezinho e ainda não instalou o aplicativozinho Noel Online. Deixa eu ver as mensagenzinhas aqui no aplicativo, deixa eu ver... A mensagem aqui... Papai Noel, posso passar aí pra pegar você depois do expediente? Assinado... não colocou o nome, mas é pela fotozinha aqui... Que maravilha, hein? Oh, oh, oh! Deve ser a mamãe de algum amiguinho, ó! Hoje tem! Hoje tem! Peraí... Chegou a mensagem de áudio agora aqui. Deixa eu ouvir. Ai, Papai Noel, desculpa, eu mandei mensagem do celular errado, do celular da minha esposa. Ó, mas me liga, gatão, me liga, Noel. Aqui é o Ariovaldo, tá bom? Beijos. Ariovaldo? Aí não, amigão, aí não. Tô fora, hein? Hoje eu vou sair mais tarde, vou fazer hora extra até não poder mais. Sai pra lá, Ariofaldo. Oh, oh, oh! Natal do Fronte. Presente. Oh, oh, oh, oh, oh! De volta a qualquer momento. Em todo o Brasil. Transamérica. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old. For weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow. Programação musical aqui no Front. E vamos agora a mais um rápido intervalo comercial, que é o último intervalo, não só deste programa, que é o último programa da temporada de 2016, mas enfim, né, intervalo comercial, digamos assim, de encerramento, né, do Front neste ano, porque nós voltamos só em 2017, no final de janeiro, mas olha só, hein, o quarto bloco que está vindo aí, não tem clima de fim de feira não, tá? Fim de feira só na Câmara Municipal, que ficou vazia, né? Com a prisão de 12 dos 15 vereadores iguaçuenses e a condução de outros dois para depoimento na Polícia Federal nessa semana, né? Não tá fácil para quem mora aqui em Foz. Mas na volta do intervalo, ó, nada de bloco vazio, tem muito conteúdo. Sidney Busanello falando de esportes, tem mais Natal do Front, tem o quadro do 7-1 da semana. Enfim, acabou meu tempo aqui, Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.